pátio em silêncio, a rainha se ergue, vestida em realeza, com coragem que não cede. O olhar do rei encontra e a graça se revela. Com cetro em mão, ele a chama ao amor que se revela. O rei dos reis, com graça me olha. Tua luz em mim, a vida se espalha. Na tua presença eu encontro valor. Meu clamor, Senhor, é a tua grande amor. Qual é a tua petição? Pergunta com ternura. Se metade do reino eu dou com bravura. Ester com fé apresenta sua dor. Presença, eu encontro valor. Meu clamor, Senhor, é a tua grande amor. Na batalha da vida, eu sei que estás comigo. Como esteja espalha. Na tua presença eu encontro valor. Meu clamor, Senhor, é a tua grande amor.